Para 2000 pés, o ajuste é 10019, está livre LS e aposta brisada. O Cometa 63 reassume navegação na proa de Pelô. Cometa 63 reassume na proa de Pelô. O Cometa 63 está autorizado a descida até 4000 pés, o ajuste 10019. 63 desce para 4000, o ajuste 10019. Cometa 1 atingiu essa questão. Cometa 1 desce para o nível 050. Destino 398, mantendo 050. Para o final, para o subúrbio, Guardião 01. Gente, Guardião 01 na final, livre a frequência para pouso, bom pouso. Bravo, 01. Salvador, gol no 397, posição 06 para o pushback acionamento. Autorizado, pushback acionamento, vai passar para o táxi, gol no 397. Confirma a posição. Copiado. Cometa 011, Cometa 011, sobre vetor para sequenciamento, curva à esquerda na proa 230, limite será a magnética de Simbra, a 130 de Simbra. 011, esquerda, 230, limite magnética de Simbra. 14, estabiliza o voo. 24207, completa final, faz o cheque pré-pouso e torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado, boa. Siga, Cometa 1-1. Confirmar qual é o limite da autorização da proa? Na proa 230 será a magnética 130 de Simbra. Gente, magnética 130 de Simbra, né? Controle, Guardião 07. Guardião 07, prossegue visual para o CAB? Afirmativo. Positivo, reporta visual com local de pouso. Só para informação, temos agora um Embraer 90 que já passou o marcador e temos um Tucano, que será a próxima aeronave a aproximar, que está agora a uma milha afastada de Duna. Primativo, visual com o primeiro tráfego informado, não vai interferir com a aproximação. Gente, Fox Tango Oscar, eu tenho um contato, um forte aqui no radar, mantendo 1.500, no 1.500 pés, passando através de Veracruz, está sem contato com o controle, estacionado 12.000. Fique atento ao tráfego. Alô, Salvador, vou no 397, na decola pelo menos 4 horas de voo, da cidade 1 para o Pará. 895. Na escuta, no 397. Salvador, Oxané 6140, autorização para Recife. Papa Tango, Juliette, Serra Tango. Autorizado o táxi, que é bem alto, 0019. Angosta tentando subir no momento, Fox Angosta. A gente livra a frequência para a coordenação e confirma seu chamado de pouso BH. Torre 1895. Metanea 3, chama a torre 198, Max 5. O TAM 3198, desça ao 050, chegada a Mari. 050, chegada a Mari. Até o 050. O cometa 1-1, desça para 3 mil pés, o ajuste 1-0-1-9. 1-1, 3 mil pés. Cometa 1-1, agora curva à esquerda na proa 1-9-0, aguardando o final pro lock. Não recebeu a proa? Tem magnética de Simbra? Positivo, a magnética é 130 de Simbra. Positivo, o Juliette Teatão. O Índia November Mike se encontra agora na sua esquerda. A sua esquerda na posição de 9 horas, a 5 milhas do senhor. O November Mike se encontra à sua direita até a posição de 3 horas a 5 milhas. O cometa 1-1 agora curva à esquerda na proa 1-1-0 para o lote. 1-1 esquerda, 1-1-0. Salvador, aguardando 1983. Controle o pacote, 50. Controle. 71260, desce ao nível 060, chegada a mais. Cinco, 3 horas e 20 de autonomia, 68 a bordo, alternando Salvador, pronto para o ataque. à esquerda na proa 200. Lima Lima para 4.000 pés, esquerda 200. O Lima Lima Fox desça para 2.000 pés, o ajuste 1019, reposta estabilizado no lote. Para 2.000, reposta estabilizado, Lima Lima Fox. O Cometa Nuno, controle. Nuno, na escuta. Torre 1895, Valposo. Torre 1895. Tarifa ingressão interlado, para visual com campo, de novembro mais. Sente de novembro Mike. O Juliette Serra Tango, ação em transponda 0224. O 1398 da Força Aérea reduza para 190 nós e curve à esquerda para o log agora na proa 140. Transponder 5065, subindo para o 360, aguardando o contato radar. 5065, aguardando o contato radar no 397. Colada 10, com curva esquerda no perfil da Puca, transição Caju. 1208 é o controle e 5070 no transponder, o chanel 6140. Está pronto para o pushback e acionamento. Sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite será o lote, redução agora 209. A esquerda 020, limite ao lote, reduzindo 209, para 319. Firmo. E 398 desce para 3.000. Ok, 3.000 pés, 319. Vai justo, por favor? O 1019. 1019, 319. Está na rotatória do Sava de Jacques Serratama no 360. Gente, mantém espera na posição rotatória ainda November Mike. Chame a torre 118-95. Espera com curva 360 pela esquerda. Ok, iniciando 360 pela esquerda, chamando a torre 118-95. Índia November Mike, tá bom dia. Turna, torre 118-95. 198, torre 118-95. Tem tráfego agora, posição de 3 horas, 3 milhas, a 2 mil pés, um Alfa Charlie 90. Estou ele em vez, na vista, tá? Na 3198, completa final, chama a torre 11895. Você entra na vista, bom dia. Bom dia. Livro final é LFXC e reposta estabilizada. Reposta estabilizada, especial. 3896, acione identificação, desça para o 050, chegada mais. 050, chegada mais. Transmissão às cegas, chame Recife 1251, alternando no 3325. Recife 1251, alternando no 3325. 251 no 3325, grato. Aracaju. 7, Tango Oscar, controle. X896, reautorizado 070, correção 080. 080-4328. Eu chamei o Foxtrot Tango Oscar. Localizador visual contra 0.260. Bono 260, complete final, chame agora a torre 118.95. 3896. Desça para 3.000 pés, para de Duna, ajustado 1019. 3.000 para de Duna, 1019. Contato radar na decolagem, suba 360, após 2.000 pés, vou direto Leda, após Leda Brito. 360, após 2.000, vou a Leda, Leda Brito, diga 1983. Bye. para o táxi passarido 2223, teste a bordo 3:48 de autonomia, alternação 0. Guará 03, bom dia. 03, bom dia, contato radar na decolagem Sol 260, perfil Árvore Elefa. Gente, 260, Árvore Elefa. Guará 03, autorizado direto a Elefa. Obrigado, Guará. Sete 28, levou a sua identificação, pessoal 0500, chegada a mais.